Tenente, plano IFR cancelado 206, autorizado circuito da 17, reporte na final, lógica Papagô. Oh. Plano 6355, autorizado alinhar e manter, plano 0. Plano 0, alinhar e manter, Uno 097, táxi aprovado, então ponto de espera da pista no 0, via parte Uni, táxi Índia, ponto de espera Torre 1895, PNH 1095. Táxi, ponto de espera, 0. Próximo a Juliette, passarei 2231. Após o gol, Juliette, você moto no 2, passarei 2231. Após o gol, passarei 2231. Patango Eco, Delta Fox, Livre Atenar, reporte pronto para o táxi. Xaner 6355, autorizado, decolar, estou no 0, vento 090 graus, 1 no 9. Estou 0 aqui, decola, Xaner 6355. Por favor, solicita, após o pouso na 107, remetida no solo. Isso para o novo circuito da 17, acho que apagou. Senhor Matheus, apenas mais um e posto final. Ciente, o Oscar apagou, estou ciente. Alô, Salvador, está 3155, ciente Atis Índia, portão 11, instrumentos para São Paulo, nível 340, autorização. Está 3155, formação Índia, confere, autorizado para Guarulhos, via Pêsulo no 0, até Taubaté, nível de voo 320. Saída da Eule da Morte, vou com a primeira curva à direita. Transponder 5532, controle Salvador, 120.8. Toque arremetido, pistão 17, vento 110 graus, no 119. Bom, Felipe, toque arremetido. Xaner 6355, decolar 208, chame o controle de Salvador, 120, 18. 208 graus, boa tarde. Boa tarde. Gente, está 3155. Salvador, boa tarde, Xaner 6355, perfil da EL. Xaner 6355, contato radar, vai para o nível de voo 360, após 2000 pés, vai direto Lido. 2000 Lido, sinal 360, Xaner 6355. Salvador, 6998. Da nave? É, 6998, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça via chegada para o nível de voo 050, QNH 1095. 1095. Visão no 55, autorizado, pushback, chama o táxi. 6327. Está alinhado na cabeceira 900. Xaner 6327, autorizado, decolar, pistão 90, vento 120 graus, 129. Autorizado, decolar, cabeceira 90, Xaner 6327. Espera pronto, gol 1097. Gol 1097, após rolar 09 da Bianca, ali mantém pistão 0. Pode rolar de avião, ali mantém pistão 0. Papatango, Oscar, Papagol, tocou arremeter 8-0, curva direita, circuito não padrão da 1-7, reporte tirando base pela direita. Bom, tirando base pela direita. Zero. Salvador, approach control, direction on Azul 2791, information Índia. Azul 2791, Spock identification, clear Jamal arrival, descend to flight level 060, altimeter 10. One side. Tchau, 050, Aman Arrive. 1015, Azul 2791. Azul 2791, you are number 3 to approach. Descend with maximum indicated speed of 2009. Ok. Okay, reduce speed to 0.0 knots, Azul 2791. Confirm, Dow 060. Feedback correct. Controle, Xenemia 327, decolando a 6 clube. Xenemia 327, contato radar, submantenha o nível de voo 240, via saída da... 240 via, o Xenemia 327. Papatango, acho que Papagô confirmou que toque remitido, prossegue ponto final. Ponto final. Sente condições de uma base curta, no 7? Vazio. Sente autorizado, da presente base curta e pouso, pistão no 7, vento 1110 graus, no 2 nós, acho que Papagô. Base curta. Voo no 097, autorizado, decolar pistão no 0, vento 1110 graus, no 2 nós. Ele decolagem no 0, vou ficar na 789, completa final, chama torre frequência no 8, decimal 95. 895, bom domingo. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2789. Azul 2789, boa tarde, continua a aproximação, aguarde que estão no 0 livre, o ajuste no 0 no 5. Voo 20, nível de voo 340. Saída Momo. Transição Nenim, com primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 5002, controle Salvador no 20.8. Cuidado com o Zena 040, segundo 20, Momo, Nenim, curva de esquerda. Zena 5002, controle 1208, Xanem, é preso no pai. Confirme somente a transição? Nenim, Xanem, linha 3 no 4, no box número 5. Cotejamento correto, chame pronto no portão 5. Maripronto, Xané, M3 no 4, graças. Informe-se que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Atente a correção. O Serra Oscar mantém as regras de voo visual. Tem frequência livre da presente para coordenação com os tráfegos locais. Estou autorizado, ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. 97, largou, decola. Onda 097, contato radar, se mantém o nível de voo 360, via saída Arbor. 360, via Arbor, voo 1097. Esquerda, voo 1627. Cotejamento correto, voo 1620, portão 4, chame pronto. Julia 999, desça para 2500 PES, QNH 1005, reporte passando Serra Vida 366, na final do procedimento RNAVE da pista no 0. Azuna 8, copiou o controle? Negativo, Azuna 998. 998, foi correção. Reporte, desça para 2500 pés altímetro no 0 no 5, 69 no 8, reporte passando de raio 366 na final do procedimento RNAV da pista no 0. 2500, estava no 15, depois era no 366, 69 no 8. Gol no 097, foi direto Elefa. Direto Elefa, gol no 097. Anemia 355, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, ao término 28, decimal 35. 125, 128, 35, Recife, Anemia 355. 2791, descendo to flight level 050, altimeter 1015. Descendo flight level 050, altimeter 1015, azul 2791. Okay, sir, your plans just appears to me 30 minutes before your BT. Yes, affirm. por Alta Fox, aguarde para decolagem, aeronave na curta final para pouso pistão no zero. Autonomia 3 horas 40 minutos, alternando o galeão. TAN 3155, táxi aprovado até o ponto de espera da Pistão 0, via Pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera Chame Torre 1-18-95, NH-1095. TAN 3155, autorizado via Pátio Índia para o ponto de espera da Pistão 0, quando lá chama Torre 118-95, 1-18-95. Sentido ajuste altímetro no 0-5. Site Ventuno 00 graus no 29. Olho Oceaner 6327. Seguindo. Solicita sinal 200 e vá para o Anilhão. Sente, voe Coral, aguarde a autorização do centro Recife para o nível final. Ok, vou no Coral e aguardando o 200 como final. Colo Salvador, Azul 4-1-8, posição 0-7. Aguarde Azul 4-1-8, aguardando a aeronave da Santax a retaguarda, estimado em 2 minutos. Pode fazer na pista de sorte? Aguarde a autorização. Submantém o nível de voo 200 autorizado como nível final pelo Centro Recife. Chame o centro na frequência 125.1, alterno no 28.35. 251-2835, nível final 200, grato. Top Fox Trot, decolar 218, chame o controle Salvador 120.8, bom voo. To 791, access out position, flight is heavy to 366 and descend to 2500 feet. Access out, approach is heavy to 366 and down 2500 to 791. Tome boa, Papatago, Eco Delta Fox. Aqui Delta Fox, nome 10, corredor Axé, reporte para o da base. Utilizaria direto 2,5 morro? Solo Salvador, boa TAN 3835, centro da Índia, próxima cópia. TAN 3835, formação Índia confere. Copia o 360. Yes. Autorizado para Terra Bravo, Charlie Fox, via Pesluno 0, por base Pesluno 6 até Posmo, nível de voo 360. Saída da El Leda Motiva, com primeira curva à direita. Transponder 5007, controle Salvador no 20.8. Autorizado com 5360, sobre Zoluno 0, por base Pesluno 6, Posmo. Decola da 1-0, com primeira curva à direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5007. Controle 108, está próximo para o pushback, acionamento 08. TAN 3835, atendimento correto, aguarde pushback. Valeu. Salva, eu faço uma noite. Prossiga. Passamos 2 minutos, deu início ao pushback. Negativo, a aeronave ainda está no através do portão 5. Ah, ok. 500 feet, altimeter 1015, clear the final approach procedure, RNAV runway 10, call me passing, Terra Vista 366. Dow 2500, altimeter 1015, call you back on Terra Vista 366, RNAV 10, Azul 2791. Alfa Romeo, Kilo, Serra Lima, decolado aos 20, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. Controle 120, décima 8, graças, bom trabalho, Kilo, Serra. 16918, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, no 39. Livre, pouso no zero, azul 6998. Radar, se mantém o nível de voo no 00, voe direto Coral. Gente, 100, direto Coral, que o Serra Lima. Deck, assinamento, azul 429. Tá 3835, portão 8, autorizado, chama o táxi. Livre, salva o táxi, tá 3835. Leu Eco de Alta Fox, autorizaria a mil pés direto. Fox, foi direto, reporte livrando a CTR. Direto, morro, mil pés, reportará na 20ª milha, Eco de Alta Fox. Voo no 097, deve ser um exercício, frequência no 25 decimal 1, no alterna no 28 decimal 35. Voo no 097, copiou o controle. Segundo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0, qual é? 1, 2, 6, 0, alterna 1, 2, 8, decimal 8. 2, 6, 0, 2, 8, 8, voo 097. Sérgio Juliette, prossiga para o controle. É direto de Cariri para Salvador, 062, 0, 1, 0, 0, 0. Trinda Juliette via corredor e reporte ingressando o corredor Interlagos. Reporte Araújo. Serra Lima, confirma para o ideal para o destino. Sim, Serra Victor 366, Establishment RNAV 10. 7-1-1, complete approach to tower 118, decimal 905. 118-95, azul 2-7-1, bye bye. Kilo Serra Lima, confirme para o ideal para o destino. É a 238 para o Serra Lima. Para a autorização de tráfego. Direto CX, reportará para a terceira aqui do Serra Lima. Serra Lima. Alô, Javan, bom voo. 60. Saída Momo, transição VATAP com primeira curva à esquerda. Transponder 5575, controle Salvador 120, décima 8. Dado barreira de então. Cotejamento correto, passareiro 2231, no chame pronto, pushback acionamento. Salve gol 1620, solicita pushback acionamento, portão 4. Gol 1620, aguarde o número 2 no setor. Aguarde gol 1620. Uno 172 a bordo. Afirmativo, 172. Tá 3835, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no zero, via pátio 1, táxi em Índia, ponto de espera, torre 1, 1895, Penegal no 095, segue Embraer da Azul, através do portão 4. Portão 4, boa. Azul 2791, clear land runway 10, wind 100 degrees, 130 knots. Clear to land, Azul 2791. Não há tráfego conhecido pelo controle a reportar no setor, confirme estimado para pouso. Gente, é a cuidada da foto. Tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Claro, tá. Torre 1895, Penegal no 095, azul 4198. 1095, direita aí, que as fotos eram 1895, 4198, boa tarde. 1843, estimado para o Cicerno. 3155, após pouso da TR na curta final, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Após o pouso do ATR em final, a linha mantém pistão no zero, tá? 3155. Solo Salvador, boa tarde, eu vou 1169 com a Índia, autorização Guarulhos. 1169, boa tarde, autorizado para Guarulhos, eu peso Luno 0 até Taubaté, nível autorizado 360. Saída da Euleda Motiva com a primeira curva à direita. Transponder 5031, controle Salvador 120.8. Autorizado Guarulhos no 360 via Pesulo 10, Taubaté. Decola na Dael Linda Motiva, curva direita, 5031, transponder 208, controle, gol no 69. Gol no 69, cotejamento correto, chama pushback acionamento. Muito obrigado. Nove, mantém a posição aguardando a liberação do setor. Azul 2791, underground deck 27, vacated the runway via taxiway Delta and contact ground 121-190. Flight on Delta 1219, Azul 2791, bye bye. Bye. 3155, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1000 graus, 12 nós. Autorizada decolagem, pistão no 0, tá 3155. Azul 4188, após rolagem do Airbus Data, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Após a rolagem do Tali, mantém 1 no zero, Azul 4188. Aya, Alpha Kilo, 8.3, position 4 Lima, Azul 2791. Trinta Juliette, ciente, mantenha a proa de Seaja, chame a torre Salvador, nono 8, decimal 35, correção, nono 8, decimal 95. Comprou em Seaja, 1895, Índia Júlia. Controle Salvador, gol 869, boa tarde, gente da Índia. 869, acione identificação, chegada bom, foi autorizada, desce para 4000 pés, CNH 1005. Ok, bom, foi autorizada, vai passar 12 para 4000. 10, 1, 0, 2, 4, 8, 0. Posição 4 autorizado, chame táxi. Autorizado o feedback somente igual 620. Oi, Salvador, boa tarde. Dá 3835, tá? Não pode esperar, dá 1, 0, só. Dá 3835, boa tarde. Mantém ponto de espera. Negativo. Zona 55, decolar 230, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. Controle Salvador, agora está 3155, tenha uma boa tarde. Ok. Firme a proa. 869, vou ir direto para a Serra Vida 367. Ok, direto 367, vai estar. Controle Salvador, está 3155, passa 2200 pés, com subida ao nível 320, saída da El, Leda. 3155, contato radar, se mantém o nível de voo 320, vou direto Leda. Direto Leda, está 3155. 4188, autorizado decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 119. Nível de decolagem, azul 4118. Tam 3835, após rolagem da Embraer azul, autorizado a minha área e manter, pistão no zero. Após rolagem da Embraer azul, a minha mantendo 110, pistão no zero, pistão no zero. Capatango Vitor Índia Juliette, pouso autorizado, pistão no 7, vento 110 graus, 119. Nós. Levei para 107, Índia Juliette. Autorizado, chame o táxi. Chamada de Azul 4118, decolar 232, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Salvador 208, azul 4118, obrigado. Chaname 394, segue o Bang da Azul como número 2 até o ponto de espera, torre 1, 1895, KNH 1095. Voo 620, solicitou táxi 180 a bordo, 3 horas de autonomia alternado Aracaju. Voo 620, direita via Índia, ponto de espera torre 1895, KNH 1095. Direita Índia, ponto de espera torre 1895, 1095 na Jus, voo 620. São 3835, autorizado decolagem, estão no zero, vento 110 graus, 129. Autorizado decolagem, está 3835. Salvador, boa tarde, 1620.010. Gol 1620, boa tarde, autorizado alinhar e manter, estão no zero. Autorizado alinhar e manter, não, no zero, gol 1620. Patango Vitorinho de Juliette, no solo 34, confirme AD. Backtrack atualizado até AD, eu estaciono a frequência livre. Azul 4198, vou tirar a telefone. Vira a tele, fazer o fatura no 8. Controle Salvador, 120, decimal 8. 208, só 3835. Série 2231, táxi aprovado até a ponto de espera da pista 10. Via parte ONU, táxi em Índia, ponto de espera torre 1895, PNH 1095. Vai do ponto de espera da 10, Lá 2, 102, 3, 9. Livre decolagem, pistão no zero, gol no meio, 20. Canais 63 no 4, após rolar a aeronave da Gol, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Romeu Fox Lima, confirma a equipe do equipamento? Tem, via litoral sul, reporte ingressando no litoral, passando o farol da base. Gente, uma boa tarde, Vitor Indireto. Controle Salvador 1-2-0-8, obrigado, ou no 620. Controle Salvador, gol 1-620, 1.300 pés, na saída Puca. Gol 1-620, contato radar, gabarito nível de voo 370 via saída Puca. 370 via saída Puca, gol 1-620. Papa Romeu, quilo Serra Lima, está agora a 58 milhas do ar de Salvador, serviço radar encerrado. Tem frequência, correção, chame o controle Léo na frequência 1-2-0-1. Quilo Serra Lima, tem frequência livre para pouso. Passaram 2231, está próximo ao ponto de espera da 1-0. Passaram 2231, sente, mantém ponto de espera. Está mantendo, passaram 2231. Canais 6314, autorizado a decolar pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Mal 35. Sente, está 3-1-5-5, tem uma boa tarde. Boa. Azul 4-1-8, chame centro Recife, frequência 1-2-6-0, alterno 1-2-8-8. Ciente, chama Recife agora, 260, negativo 288, azul 4-1-8, boa tarde. Boa. Luna 869, após o Serra Vida 367, voe para o Serra Vida 366 para final do procedimento da RINAV da pista no zero. Deixa para 2500 para ir via chegada. Reporte passando o Serra Vida 366. Ciente, boa noite, 6314, decolar 239, chame o controle Salvador, 1-2-0-8, bom voo. 6314, contato radar, suba para o nível de voo 340, via saída Momo. Salvador, voa, azul 4206. Azul 4206, aciona identificação, chegada Maria autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1005. 050, 050, Mário 2231, autorizado decolar, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Decolar, 2231. Norte, via Litoral Sul, reporte Pituaçu. Telemia 304, vou ir direto código. Direto código. Código, 6394. Dia 2231, no decolar 241, no chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, passageiro 2231, decola na sua escuta, não compre o perfil superior da carta, edição. Gente, passageiro 2231, submantenha o nível de voo no 60, livre da restrição vertical. Da saída Momo, via saída Momo. Saída Momo, sem restrições. O passageiro 2231, fala nível 160 direto. 13835, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. Centro Recife, 121251, alterno 2835, centro 3835. Bom, no 620, chame centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. Recife 2685 ou 12545, voo no 620. Transformador é o papá, Lima Mike Fox. Papá, Lima Mike Fox, prossiga para controle. Lima Mike Fox, você colou de Serra de Acuíngo, está com o Salvador, com freio a bordo, vai mantendo aqui 500 pés, código alocado é o 0135 Lima Mike Fox. Quem prossegue para Salvador, Lima Mike Fox? Acima aqui, senhora. Gente, mantenha a CEASA, antiga rotatória, chame Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. Torre Salvador é o papá, Lima Mike Fox. Papá, Lima Mike Fox, confirmando o pouso no 7? Na 1-7 vai com o Pat, senhora. Gente, inicialmente mantém a final da 1-7, informo à direita o helicóptero prosseguindo com proa norte. Inicialmente com proa noroeste, reporte visual com o mesmo, subindo para 500 pés. Gente. Guardião 01, decolar 243. Inicialmente mantém o setor noroeste, reporte visual com helicóptero na final da 1-7 para pouso. Torre Salvador, voo no 869. Voo no 869, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. À esquerda informa dois tráfegos, dois helicópteros. Um no sentido setor noroeste, afastando-se, o segundo prosseguindo para pouso um pátio à esquerda, sem interferência com a final da pistão no zero. E aguardando o desembolso, 1-1-8-9. Salvador, gol 1-1-9, pode estar pronto. Gol 1-1-9, condições de alinhar e decolar sem parada, pistão no zero. Afirmo, sem parada, 09. Autorizado, alinhar e decolar sem parada, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Além de decola, tem parada no 0, 1-9, obrigado. Guardião 01, evite a final da 1-7, informa o helicóptero prosseguindo na final para pouso. Ciente do tráfego, na visual, manterá condição. Visual com tráfego agora, o guardião, tá? 2 horas do guardião, mantendo separação. Ciente, mantenha a separação visual do mesmo, aguarde transferência de comunicações, guardião 01. Bom, aguarda a transferência, guardião. Lima Mike Fox visual com o helicóptero da direita. Acima aqui, senhor. Ciente, condições de prosseguir direto para o pátio 4 sem interferir com tráfego? Direto para o 4-4, Leonardo Fox. Sim, reporte no solo controlado, vento em Salvador 1, 1-0 graus, 1-2, nós, o ajuste no 0, no 5, o Lima Mike Fox. Fox. Torre Salvador, meu cordial, boa tarde, esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Trot, Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Trot, Lima, boa tarde, mantenha o farol de Itapuã, aguarde instruções. Afirmativo, vai manter o farol de Itapuã, aguardando instruções. A intenção é pouso direto no pátio 5 EBTA. Gente. Guardião 01 no tráfego superado, chama o controle Salvador no 20, decimal 8, bom voo. 1208, grato, guardião. 1869, retificando o tráfego à esquerda, helicóptero prosseguindo direto para o pátio à esquerda, sem interferência com a final da pista 1-0. Tá ok, está na terceira milha, 1869. Tenente, gol 1869, pista livre, pouso autorizado, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Pista livre, pouso autorizado, 1869. 1-0-1, 500 pés. Escuta, permanente. Celé 6314, semicentro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Na final da década, autorizado, prossegue na retaguarda. Afirma, retaguarda do tráfego, autorizado, prosseguir direto para o Parque 5, reporte na curta final, Romeu Foxtrot Lima. Afirmativo, vai prosseguir na retaguarda da aeronave, na final da 10, sem interferir. E vai informar na final do pátio 5, quando eu for para a fila. Estação Campinas, fugir 13. 69, decolado 246, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 1208, gol 1-9. O nível autorizado 300. Saída da Eolida Motiva com primeira curva à direita. Transponder 5051, controle Salvador 120.8. Autorizado Campinas, nível 300, conforme decola da pista 10, na Dael Leda Motiva, superior Zulu 10 por base, superior Zulu 16 por SMU com 15, aí conforme o plano. Aciona 5051 no transponder, o controle 1208 na posição 3, o azul 6919. Cotejamento correto, chame pronto. Pushback, funamento. Controlado, vento em Salvador 120, corrigindo 120 graus com 129. Afirmativo, vai reportar solo controlado, Romeu Foxtrot de lá. Aí via chegada, QNH1025, após ITAP, foi para o serviço 366 para a final do procedimento RNAV da pista 10, reporte passando bem. Ok, 2.500 para 1.015, 366, pode estar presente, obrigado. Bom, 1.969, subatel em de voo 340, restrito pelo centro. Bom, 1.969, restrito 340. 69, nos nossos boa tarde. Boa noite, 69, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0. Afirmo, solo aos 49, frequência livre, Romeu Foxtrot Lima, boa tarde. Boa tarde. Batendo Vitor Índia Juliette, entendido na ADEI. Mensagem intercortada, faça um cheque no equipamento e reporte novamente. Está aqui autorizado até Oscar, o Vitor Índia Juliette. Lu, plataforma Arati, o nome é o pai, falta desse ser conforme. Decolando da pista 17 com curva direita, inicialmente corredor axé. Transponder 0145, controle Salvador 120, 8. Alfa 3190, boa tarde. Aciona a identificação. Vai direto para a CRF 366 para o final do procedimento arrinado da pista no zero. Desça para o nível de voo 050 inicialmente. Para o 050, na altímetro no zero no 5. E o Juliette, táxi autorizado, reporte para ingresso, pista no 7. Zero uno. Aqui para o controle, Papatongo Mike Bravo Hotel. Papatongo Vitorinho de Juliette, autorizado a alinhar e decolar, que são 97, vento 120 graus, 119. Bravo Hotel, acione código 0133, reporte, confirme posição no momento. Gente, o Mike Bravo Hotel, informa que não há tráfego no setor a reportar conhecido pelo controle. Reporte quando estiver ingressando o STR, a 20 milhas afastado, e no cruzamento da Baía de Todos os Santos. Voo 969, suba Recife até o nível de voo 340, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 125, 1, 0, 2, 3, 5. Mike Delta, livre acionar, reportando para o táxi. Senet 610, Scott Identification, clear the Mari arrival. Descendant to flight level 060, can 81015. Completa final, chame torre de frequência no 8 decimal 95. 95, obrigado, boa. Controle com aquele cordial, boa tarde, o Papatango Victoria, Júlia. Victoria Juliette, no meu pai, corredor SR, reporte no farol da barra. Seria possível aquele 2500, Sam? Autorizado. Valeu, Castilho. Azul 4206, boa tarde, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, no 1. Pouso 4206. Turing de Juliette, autorizado 2500 pés, direto do destino. Afirma, tio. Na presente prova, vai manter. Ou em diante. Número 90, desce para 25003, PNH 1005, sem restrições. Autorizado a final do procedimento RNAV da pista no zero. Reporte passando Serra Victor 366. Reportar passando Serra Victor 366, descendo para 2500, estado no zero. No 5, autorizado, na 319. Go ahead. November 723 Alpha Bravo, Juliet is correct. Judge 4, Sierra Bravo, India Lima. Flight level 200. Departure from runway 17. After departure, first turn to the right. Dial departure. After you have to fly Coral position, then direct Ilhéus. Dial Delta Alpha Echo Lima. After Coral, Charlie Oscar Romeo Alpha Lima. After direct Yankee Lima Hotel. Squawk code 5042. Depart Salvador Control 120.80. Echo, chame São Salvador no 21.9. São Salvador, 219, do 4206. Dial departure after Coral position after Ilhéus. November 723 Alpha Bravo, your route has changed, okay? It's better to you fly dial after Coral, after Ilhéus. Do you wanna I self you? Queda Maria autorizada, vou ir direto à posição ISAP e desça até o nível de voo 060 e QNH 1025. Esse com, desça na posição Maia, bota ISAP. First point you have to fly is dial. Centro 206, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Sierra Victor 366. Clear the altitude, flight to Sierra Victor 366 to final approach procedure and as runway 10. Sierra Okay, sir, but forget about Arbor. You have to fly Dial after Coral. It's better for you. Zero, reduce your indicated speed and 220 knots. You are number 2 to approach. Reduce speed to 220 knots, Oceania 6210. November 723 Alpha Bravo Salvador Ground. Instead Arbor, you fly Dial. First point is Dial. Delta Alpha Echo Lima. After Coral, fly Ilhéus. November 73 Alpha Bravo. The first point is Delta Alpha Echo Lima, after fly Coral, fly direct Ilhéus. Report flight startup, engines on wave on 4. Clear Star Up for taxi, contact Tower 18.95, QNH 1015. Juliette informa que não há tráfegos no setor a reportar, conhecido pelo controle, e frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Vitorinha Juliette. Mike Delta, no meu pés, corredora Serra, posta no farol da Barra. Meu pés na Serra, portará farol da Barra, após direto Manati. Acho que é Mike Delta, correção, foi direto Manati, da presente. Vamos lá, pode meia Serra até o farol da Barra e de lá direto, é a solicitação. Você prefere manter o corredor e após ir direto? Afirma. Gente, reporte no corredor, no farol da Barra. Portará farol da Barra. Internet 6210, descend to 2500 feet, reduce your indicated speed to 2009. Arbor 11. Confirmando Arbor 1 após 11. Arbor 1, 11, obrigado. Arbor 28, decimal 8. 260, 28, obrigado, bom dia. Passou 366, Lutan 3190. 3190, completa final, torre 98, decimal 95. 1875, obrigado, boa tarde. Whisky Lima Juliette, reautorizado, voe proa de mare, após mare, voe Itap. Gente, voa na proa de mare, após mare, voa Itap. O Whisky Lima Juliette. 190, pouso autorizado. Estão no zero, vento 110 graus, 119. Pouso cabeceira 10110 com 119, na 3190. Que bravo, você é o controle? Patango Mike Bravo até o controle Salvador. 732 Alpha Bravo, approved taxi into holding point taxiway Oscar. Air Navy runway 10, call me passing to Habita 366. Reduce it to final approach speed due to traffic. No Mike Max autorizado Salvador para Serra Índia, Eco Índia, via rota do plano 500 PES. Decolagem da 7, coordenação com a torre, inicialmente rumo noroeste. Transponde 0112, controle Salvador 120, decimal 8.